Atenção às emissoras da rede Ioiô de Comunicação. Ao top de 5 palavras que quase todo mundo fala errado. Programa Ioiô na Super Jovem. Problema. Imbigo. Advogado. Bruzinha. Tóxico. No ar. Ioiô. Super Jovem. Tá chegando o Ioiô. Já pode se preparar. Faça logo a digestão e corra pro banheiro pra obrar. O ioiô tá vindo aí, não adianta reclamar, porque a tosqueira já está no Estamos chegando, moçada, é o ioiô. Agora, se tem uma coisa que acaba com o meu dia, é a noite, viu? Eu vou falar uma coisa pra vocês, é o ioiô que tá no ar. Essa tosquice todo final de semana tem horário marcado pra começar. É às 2 horas da tarde ou às 8 horas da noite, no caso. Pra quem tá ouvindo a reprise, esta é uma gravação, no domingão à noite, né? Sejam todos bem-vindos, bom final de semana. Começou finalmente o ano no Brasil, não é isso, Jorgão? Isso mesmo. Depois do carnaval? Começou o ano, o carnaval acabou, eu tô louco que atirei o pau na Chica. Não foi no gato? Não, no gato. Errei e deu na cabeça da Chica. Ele errou, errou. Ele errou e deu na cabeça da Chica. Boa, bem bolado. Diz que começou, o carnaval se foi, muitas coisas aconteceram, né? Muitos romances de carnaval. Nossa, né? 9 meses depois a gente sabe o resultado. É verdade. Às vezes tem resultados que saem até antes, né? Nossa, meu Deus. Sejam todos bem-vindos, bom final de semana pra todo mundo. Uma semana mais curta, porque afinal de contas, tivemos aí o feriado da quarta-feira. Foi feriado quarta-feira de cinzas, não foi? Foi a terça-feira, né? Não, terça-feira é feriado e muito comércio não abriu até o meio-dia. Da quarta-feira. Repartições públicas, bancos não abriram até meio-dia, né? Só abriram na quarta-tarde, né? À tarde. Isso. E aí, então, quer dizer, abriram na quarta-tarde, já é sexta-feira, amanhã já é sábado. Enfim. Mais curto que coice de porco, né? Terça em brasa e quarta cinza, né? Quarta cinza. E pela data do Carná, sem grana nenhuma, né? Zero. Quem conseguiu aguentar um troquinho até dia 21 pra passar o carnaval? Quem que paga boleto nesse mês aí? Não tem como. Né? É o pessoal que eu devo um abraço. Os idiotas estão esperando o pessoal voltar das praias. Deus me pague, né? Unidos do Viradouro e Águia de Ouro são as campeãs dos desfiles de carnaval no Rio de Janeiro e em São Paulo, respectivamente. A segunda vitória da Viradouro no Rio, que também levou o título lá no ano de 1997. 27 anos. Eu não lembro isso. E a Águia de Ouro leva pela primeira vez o título em São Paulo, quer dizer, um título inédito em São Paulo para a Águia de Ouro, né? Parabéns aos envolvidos. O Corinthians nem no carnaval tá indo bem, né? E o Palmeiras continua sem mundial, né? Sem mundial. Mais um ano sem mundial. Quem tá com a gente é ele, Maicon Guerreiro. Salve, salve, rapaziada. Mais uma sexta-feira daquele jeito, né? O fígado com a raiva da gente, né? Depois desse carnaval. Você tá judiando, né, Guerreiro? Foram 3 dias. Você não parou agora, não para mais. O Guerreiro é aquele que as 4 horas da manhã ele tá mandando mensagem no grupo, a mensagem aleatória, estando num rolê aleatório. Qualquer lugar, né? Aleatório. Mostrando um copo, o gole. O gole. Agora, quem mostrou o gole essa semana, que eu achei que era um gafanhoto que tava no gole. Foi o Kleber. O Kleber, pra quem não sabe, ele é gourmet, né? Ele é metre. Na verdade, ele é centímetre. Vamos. E aí, bem centímetro. Milímetro, quase. Ele meteu um gole lá, eu falei, puto, que é isso? Um gafanhoto? Um gafanhoto. Eu já vi gente beber coisa estranha. Explique, Kleber. Era gin, água tônica, daí era anis estrelado, canela. Hã? Anis estrelado vai no gin. E aquela coisa branca, assim, tinha nele. Tinha um troço branco. Não, tinha limão, né? Limão. Devia ser o gelo, né? O gelo. Tá. Não, era o gin tônica. A gin tônica. Mas diferentona, né? Você podia ser humilde e fazer o gin tônica. Mas dá um barato assim? Como é que é? Dá um baratinho. Toma bastante, dá um barato. Gin com bale tá top já. Gin com bale. Até o cara achar esse troço estrela que você falou, perdeu a vontade de beber. Como é que é? Anis estrela. Vai achar onde isso aí? Pô, os caras colocam chimarrão nisso aí, cara. Eu acho que ele compra essas ervas com aqueles malucos. Que faz malabarismo. Os paraguaios do sinal ali. Viu? Né? Só que aquela erva ele taca fogo. Daí. Aliás, mandar um abraço pra você que sustenta essa rapaziada aí que faz, né? Toda vez que passa ali no sinal, dá aquele dinheirinho. Pra ele. Dá uns pila pro pessoal, sustentando o pessoal, né? Tem tá certo. Tem uns que pagam mais, tá? Tem uns que pagam mais, né? Ah, tá. Vamos compensar. Pensamento da Secretina. O pensamento da Secretina. Não basta ser pobre. Tem que ter um lugar dentro de casa que tenha uma sacola cheia de sacolas. Muito bem, hein? Repetiu, hein? Passada, repetiu, hein? Repetiu, hein? É que era tão engraçado que daí tá aí de novo. Foi legal. Olha, é que não dá tempo, né, bicho? Não dá tempo. Muita coisa. Eu tenho até controle da situação, só que tá sem pilha, tá? Nossa, o meu morreu. Pela lógica, eu não agrado a todos. E pela minha vontade, eu não faço questão. O casamento é um relacionamento a dois, no qual uma das pessoas está sempre certa e a outra pessoa é o marido. É o marido. Pois é, beijou 50 bocas no carnaval, agora quer passar o quinho nas mãos porque tem medo do coronavírus. Não, né? Eu peguei o coronavírus. Só vou... Tu ia falar outra coisa, né? Vai com feridinha na boca, mas com a mão bem limpinha de gelo. Credo. Nossa. Achei que você ia falar paixão na rua, alguma coisa assim, entendeu? Deu vontade. Totalmente abaixo dos padrões de beleza. Mas pensa num cara gente boa. Mas, gente boa, né? Pelo menos alguma coisa. Pelo menos alguma coisa. Esse é o programa Yo-Yo aqui na Rádio Super Jovem. E o Spotify divulgou nesta quinta-feira, ontem, quais foram as músicas mais ouvidas no Brasil durante o carnaval. Opa, o né? Então, que essa galera ouviu? O que o pessoal ouviu no carnaval? Durante o carnaval, ouviu? Entre sexta-feira, dia 21, e terça-feira, dia 25 de fevereiro, o ranking atesta que o hit do verão foi Tudo Ok, do Thiaguinho MT, Mila e JS, o Mão de Ouro. Aquela música Tudo Ok, então foi um hit do carnaval. Inclusive, só toca na Super Jovem aqui na cidade. Verdade, né? Verdade. Não querendo fazer uma conotação sexual, eu fico pensando, o cara com a mão de ouro, né? Tem apelido de boquinha de veludo, e o cara com a mão de ouro, né? Deixa os caras. Meu Deus. Deixa os caras. Será que o pessoal já tá. E o pessoal, será que tá preparado pra segunda, sexta-feira da semana? Porque hoje, praticamente, é uma segunda, sexta-feira, eu vou ficar né? Em casa hoje. O pessoal já tá. Deve estar tá tudo meio balhado ainda. Sem né? rolê, pessoal, sem rolê. Vamos economizar. Olha, eu gosto mesmo de flertar com todo mundo e não ficar com ninguém. Tá bom, tá bom. Ah, flertador. Tá bom, né? Flertador. Mentirosinho. Seis esse facão, hein? Seguinte, eita. Hein? No primeiro dia de férias da Fernanda Gentil, a Globo convidou a Adriane Galisteu. Olha só, Galisteu. Pois é. Pra participar do Se Joga. E deu certo, hein? Por que esse convite, né? Pois é, o programa conseguiu um milagre de carnaval e derrotou o quadro A Hora da Venenosa da Record, que inclusive tá indo muito melhor que o esperado, né? Pois é, rapaz. Na segunda-feira de 24, a atração da apresentadora, apresentada pela Fabiana Carla e o Érico Brás, marcou mais de 10 pontos da Grande São Paulo contra 9,5 da concorrente. É interessante porque a Galisteu de volta, né? Ela pois foi é, uma louco. Grande apresentadora. A Galisteu foi aquela que se jogou nos braços, no colo do Faustão, não foi? Foi. Que foi, o Faustão chamou ela e ela foi correndo e se jogou no colo. E a Fabiana, Carla é uma baita apresentadora, né? Vale por duas, três. É, muito Galisteu, boa. A Galisteu já namorou com a Ayrton Senna. Já. É verdade. Ela contou. Uma... Ela que teve foi capa da revista Playboy, né? Fazendo, sim. Batendo a gilete na... Verdade. Né? Lembra? Daí que surgiu a bater a gilete. Aí que surgiu, sim. A gilete, sim. Foi ela. Hoje ela, é dia, hein? E ela conta, uma história em que ela, o Ayrton Senna queria dar um carro pra ela e ela falou assim, eu era humilde, era menina nova e tal. Menina burra. Pedi, menina burra. E falei, pode ser um Uno. Só que o Uno, assim, não era um carro popular, mas também não era um carro top, né? Era tipo aí um HB20. Um HB20. Daí ele falou, tudo bem, no outro dia tinha um Uno. Aí ela tinha que se fazer muito feliz, mas... Nossa, um Uno! Só que foi o Ayrton Senna que era bilionário, né? Nossa. Foi uma Ferrari, pediu, cara. Um pois Uno. É, cara, o Ayrton Senna tinha muita grana, tinha, né? Tinha bastante. Nossa, o cara naquelas épocas já tinha um jato particular e tudo mais. Imagina a grana que não tinha, né? Aí eu digo, época. De que vale ter tudo na vida. Menos vida. Menos vida. Eu tenho. Nossa, Kleber. Poxa, pessoal, tá na desculpa, mas aqui. Por onde anda, falando isso, falando em Fórmula 1, por onde anda o Schumacher, né? O Schumacher. Tá. Ah, outro milionário. Mas sabe que esses dias a gente até comentou, acho que foi no pub. Foi. Que foi. Tinha uma moça, um fotógrafo, que ele, parece que ele conseguiu entrar no leito onde tá o Schumacher, fez umas fotos e tá querendo vender as fotos por 5 milhões Nossa, de dólares. Que é isso, verdade. Então tá querendo se aproveitar da situação. Aproveitando. A família disse que já gastou boa parte da fortuna pra deixar o mais discreto possível, né? O estado de saúde dele. Tá conseguindo, pelo menos até agora, né? Até onde a grana vai. Mas provavelmente daqui a pouco, né? Sempre vaza uma foto. Os oportunistas. E segundo informações de um dos diretores do hospital que ele tava fazendo algum tratamento, diz que ele tá, tipo,

hate you. I love to hate you. I love to hate you. Essa boquinha. O Gustavo Lima tá falando. O Gustavo Lima tá cantando lá, como é que é? A bachata. A bachata, a bachata já, filha. Corpo e alma já cantava a bachata há muito tempo. Não, isso aí é cachaca. Bachata não, é uma... é tudo bachata. Não, bachata é uma coisa e cachaca é outra. Não, é tudo a mesma coisa. Bachata é um ritmo. O cara no gole não sabe diferenciar bachata de cachaca. Ah, mas agora ele tá falando do termo técnico, não de gole. Ah, do cachaca. Mas vamos falar de técnico, não vamos falar de técnico. Vamos falar de internet? Vamos falar de Beltrão Net Telecom, planos de 5 a 100 megas pra você, sua internet voando, quer uma internet dessas, tá? Com a sua internet lenta, difícil, então, ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500, vou repetir, meus amigos, 0800-649-5000 ou 3520-1500, chame já a galera da Beltrão Net Telecom, esta é daqui. E o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, comparou a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus, surgido na China, a uma gripe e evitou o tom alarmista sobre a confirmação do primeiro caso da doença no Brasil. Ele falou o seguinte: nós vamos nos preparar para a melhor maneira, mas é preciso ter calma, é uma gripe. Vamos passar por ela e colocar todas as fichas na ciência, afirmou o ministro. Agora fica a pergunta: será que a imprensa está dando muita atenção aí para essa o coronavírus. Pois é, pela importância, pela gravidade da doença? Eu sou meio profético. Tem uma profecia de um papa, depois eu vou pesquisar bem. Até falei ontem no pub que em 2020 uma pandemia tomaria o mundo e ela viria dos países orientais. Então, está acontecendo. Está acontecendo. Mas será que a imprensa está dando muita importância? Pois é, veja bem, tem o sarampo, tem a dengue. Que são mais mortais, né? AIDS, que mata um monte, ninguém fala. Ó, teve um caso de dengue aqui em Beltrão mesmo. Verdade. Que Beltrão já tem foi sorteado. Pra quem lembra da SARS também, que era parecida, né, com o coronavírus, né? A taxa de mortalidade era maior da SARS. Pois é, agora tem um caso confirmado no Brasil. Aumentou pra, salvo engano, uns 80 e poucos em suspeita, mas os outros não foram confirmados, né? Mas, enfim, acho dois, três na Itália. Não pode ser considerado nem epidemia, quanto mais pandemia, né? Foi ontem saiu uma nota dizendo que no Brasil provavelmente vai se espalhar, porque o país é muito grande. Mas só que aqui no Brasil, aqui no Hemisfério Sul, tem um diferencial lá porque agora lá no Hemisfério Norte estão no inverno. Então ajuda a propagar o vírus. E aqui é um país tropical. Pessoal, tem uma notícia ruim pra vocês quatro. Claro. Talvez pra qual mim seria? Pra mim foi muito triste. Qual seria? Não ganhei na Mega Sena. Não ganhei. Até porque... Não joguei? Pior que eu joguei. Jogou? Joguei até ajudou a engordar o cofrinho. Até porque se ganhasse, não estaria mais aqui. Poxa, Jorge. A caixa econômica. Companheiro é companheiro, hein? Mais ou menos. A Caixa Econômica Federal sortiu ontem o concurso 2237 da Mega Sena e dois apostadores acertaram as 6 dezenas que vão levar o prêmio de 105 milhões de reais cada um. Nossa! Eu só queria ficar com o resto dos 105, que é R$826.358,87. Pode ser as sobras, né? Pode ser só as sobras. Os números sorteados foram 11, 20, 27, 28, 53 e 60. Prêmio... Bem esses números aí que eu não joguei. Que eu nunca jogo esses. O 11 e 27 eu sempre jogo. O prêmio era estimado pela Caixa Econômica em 200 milhões. Já resolvi. Só dois. Situação. Cara, agora, o que faria, Guerreiro, você com 105 milhões? Com 105 milhões? É. Cara, eu queria comprar uma rádio que iria viajar. É. Ô, louco. Ia comprar, mas tu ia comprar e largar e viajar. Não. Tá aí a pergunta que eu estava imaginando pra nossa Emboquete. Olha só, boa, né? boa pergunta pra Emboquete, não é? Vamos rodar então a nossa vinheta da Emboquete do Ioiô. Agora nós queremos saber o que está na boca da galera. Emboquete do Ioiô. Sim, tivemos o sorteio aí da Mega Sena acumulada em mais de 200 milhões de reais. Muita grana. O que você faria com esta grana? Né, nós queremos saber, manda sua mensagem de voz, áudio. Pra aqui pro nosso WhatsApp 988222300, valendo prêmios aqui no Valendo Yoyo. Um par de ingressos pro cinema. Ah, sensacional, tem então, altos filmes em cartaz, hein? Você não ganhou 105 milhões, mas pode ganhar um par de ingressos pro Cinemax. Faixa pro Cinemax. Então manda sua mensagem de voz. O que você faria com um prêmio de 200 milhões de reais na sua conta? Caralho. Mensagem de voz pro 988222300. A resposta mais criativa, não esquece de mandar o seu nome junto, gravar o nome junto, né? Áudio, hein? A mensagem de voz, mensagem de áudio pro 988222300, valendo par de ingressos pro Cinemax Beltrão. E olha, um jovem de 23 anos foi preso por ter usado notas falsas para comprar produtos do interior de um parque aquático em Santo Amaro da Imperatriz, Num Santa parque Catarina. Aquático. Pois é, veja bem, é. Mas o que foi mais, o que chamou mais atenção foi a audácia do cara, né? E ele pagou a fiança com nota falsa. Poxa. E foi preso de novo. A Polícia Civil de Santa Catarina informou que quando o chefe do cartório foi depositar a soma de dinheiro, né, na conta judicial, exatamente, da fiança, foi alertado pela atendente da lotérica que as notas eram falsas. Por esse motivo, foi decretada a nova prisão preventiva. Camarada, que é isso. O cara tem coragem, pra noção não tem, né? Nossa. Pagou com nota falsa, foi preso, pagou a fiança com nota falsa também. Caramba, não precisa ligar aqui pra rádio, mandar áudio, meu amigo, mandar áudio, não falar ao vivo. Tem um botãozinho que você aperta e você manda áudio aí, tá? Isso, é novidade, novidade no WhatsApp, tá? Tem alguém gravando aqui, grava aí, 988222300. Enquanto isso, ó, só vamos fazer um comunicado aí pra audiência do Ioiô, vem aí na Super Jovem a Hora Interativa, que a gente tava falando já há muito tempo aí sobre isso, né? Verdade. Vai estrear aqui na casa, Hora Interativa, toda sexta-feira, das 4 às 5 horas da tarde, ou seja, depois na sequência do Ioiô, das 4 às 5, Hora Interativa, onde você comanda a nossa programação. Isso mesmo, você é o locutor da Super Jovem durante uma hora, Hora Interativa, toda sexta-feira, isso a partir do dia 13 de março. Inscrições durante horário comercial na Secretaria da Rádio Super Jovem. Participe. Então, você que tem aquele talento, você quer ser um comunicador, então é uma grande oportunidade. Um sonho, né? Aí, né? É uma grande oportunidade. A Super Jovem está abrindo as portas e os microfones para o Hora Interativa a partir do dia 13 de março, todas as sextas, das 4, logo na sequência, depois do Ioiô, você vai fazer a programação da Super Jovem, uma hora aí tocando a programação da Super, comunicando no Hora Interativa. Você que pensa em ter um bom salário, estuda. Vai fazer outra coisa. O gaúcho chega no banco e fala... Barbaridade não era essa, o gaúcho chega em outro lugar. O gaúcho chega na escola da filha e fala pra professora, mas bate, vem ver o que é esse tal de bullying que a guria diz que tá sofrendo aqui na escola, tio. A professora diz, ai, papai, isso é muito grave. Quem é a sua filha? É aquela gorducha com cabeça de capivara? Diabo! Ele mesmo fazendo bullying. Meu Deus, cabeça de capivara. Dois mendigos pediam esmola em uma esquina, quando de repente um mendigo ganhou 100 reais. Poxa. O outro, mais do que espantado, diz, cara, o que é que você vai fazer com isso tudo, 100 reais? Vou comprar 80 litros de pinga e 10 de pãozinho. Ah, não acredito, não acredito. Não acredito o quê? É que você esteja com tanta fome assim pra comprar. Tudo isso pra que pãozinho. Pão, né? Pra que pão? Pra que pão? Tá tudo em pinga. Hoje é o dia do gole. Vamos tomar um, tocar um. Vamos tomar uma. God is a dancer. Yeah, I heard on the radio that she always go harder. Cause she keeping you on your toes. And she's perfectly focused. She's lost in the moment. Step by step, when you come out on the floor, you got the left, right, left.

Voltamos com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem, no seu final de semana, com mais alegria, diversão, entretenimento. E muito mais de nossos patrocinadores. Vamos falar em nome aqui, sabe de quem? Quem? Do Chofer 46, o seu app de mobilidade urbana, que está bombando não só em Francisco Beltrão, mas em Pato Branco, Cascavel, Chapecó, Moarama. Caramba. Tá tomando conta. Dois vizinhos, todo mundo tem Chofer 46. E olha só, Chofer 46 tá com uma promoção muito legal pra Expobel. Atenção, você já não vai pagar ingresso da Expobel esse ano, né? Aí tem mais uma promoção legal do Chofer 46. Você baixa o aplicativo no App Store, lá no iOS ou no Android, enfim. Você baixa o Chofer 46 e começa a usar o Chofer 46, porque é barato, é bom, é rápido, motoristas super capacitados, carros novos e seminovos, enfim, é topzera demais. Você usando, automaticamente você entra no banco de dados da equipe do Chofer 46 e que vão fazer sorteios de ouvintes que vão ir para Expobel no 0800. Chofer 46 vai levar todos os dias dois ouvintes, mas não é só dois ouvintes não, cada ouvinte pode escolher mais três amigos. Bah, ou que seja, legal. Você não vai pagar ingresso. Você não paga, você os não amigos não pagam. Os amigos não pagam ingresso, não vão pagar o chofer, aí você faz os amigos pagar o gole pra você, você tá na noite verdade. Zerado. Você pode ir lá no Alok, você pode ir no Prima Onde, você escolhe a noite que você quer ir, muito tá bom? Bom? Então, promoção aí pra você. Mas como é que eu faço para concorrer, Botini? Botini. É muito fácil. Use muito. Use, abuse. Abuse de usar o chofer 46. Você estará concorrendo a esse prêmio maravilhoso. Ir para Expobel no 0800 na faixa, levar mais três amigos é com o chofer 46. Lembrando que a Expobel inicia no outro sábado, dia 7 de março. Isso mesmo, com chegando. Show de quem, ninguém mais, ninguém menos do Alok. Que Alok. Sensacional. Vai lembrando, chover de gente. Tá valendo o nosso emboquete. O que você faria com o prêmio da Mega Sena? O que você faria? O prêmio que foi sorteado aí, mais de 200 milhões de reais. É grana, hein, eu gente? Eu pagaria aqueles boletos atrasados. Eita. Prestaria o dinheiro. E tem ouvinte participando aí. Vamos ouvir a audiência. Boa tarde, gurizada da Super Jovem. Aqui é o Bruno Quadros, aqui da Cidade Norte. Cara, se eu chegasse a ganhar na Mega, o que eu faria? Contratava um advogado muito bom. Depois ia e fincava fogo lá no plenado. Aí o resto nós resolvia depois. O que seria um plenado? O que seria um plenado? É o plenário dos pelados. É o plenado. Tem mais ouvintes, vamos lá. Fala, galera da Super. Tudo pareio? Aquele enganche de bocha. Eu sou o Rafael Soares aí. Então, bicho, o que, que eu ia fazer com 200 milhões aí da Mega Sena, hein? Cara, eu iria pagar, acho que a metade das minhas contas só, porque eu acho que não ia dar todo o prêmio ali. Valeu, piazada. Forte abraço aí. Maravilha, tá devendo. Tá devendo, rapaz, hein? Hã? Nossa. Hã? Metade das contas, 200 milhões de reais. Que tu achou? Tem mais aqui. Tem mais. Adelaide Zorzi. Bom. Se eu ganhasse os 100 milhões, eu ia pegar e pagar uma viagem completa, tudo pago por 3 meses, sabe aonde? Uhum. Lá na China, pra todos meus parentes. Escapar de lá, consegui voltar daqui uns 3 meses, daí esse é dos bons, daí podia ficar por perto. Bem bolado, bem bolado. Gostei da mulher que mandou só mandou o nome. Aqui, ó. Você não vai ganhar. Adelaide Zorzi. Prazer. Prazer, Adelaide. Prazer, Jorjão. Tudo bem? O cara que não mandou o nome, ele mandou depois aqui, o Rafael Zata. Isso, Rafael tem mais uma participação. Buenas, gurizado, Yoyo. Aqui é o Slam Belé. Cara, e aí, como é que foi de carnaval? Sobreviveram? Belé. Cara, o que eu faria com todo aquele dinheiro da Mega Sena? Eu vou lhes dizer agora. Eu compraria Ambev. Opa! Só isso. Ambev, eu queria Ambev. Todo mundo ia dizer, mas homem, é muito dinheiro, o que mais tu faria? Não, eu ia comprar Ambev. Ia viver pro resto da minha vida agora cantando Hakuna Matata debaixo de um coqueiro na sombra. Nossa! Tomando uma cervejinha gelada. Aí, ia convidar vocês, é claro, né? Aí sim. Aliás, eu acho que ele já tá bem louco, né? Pra cantar Hakuna Matata. Né? É lindo dizer. Manda aí seu nome 988-22-2300. Seu nome e o que você faria com esses 200 mensagem de voz. Né? Áudio. Ei, você sabe o que os gordinhos gostam de dormir com o som de barulho? Com quando tá chovendo, aquele barulho no telhado? Ele falou e deu sono. Porque lembra frango fritando assim, né? Pior. Não. Pior. E não tem nada mais gostoso que frango frito. Com um molhinho barbecue, assim, ó. Frango frito é bom demais. Coisa boa. No consultório, o oculista fazia os exames de rotina. O que tá escrito aqui? Não sei, não consigo ler, respondeu o paciente. O médico comentou a letra. E agora, Manuel, o que está escrito aqui? Ele se esforçou, mas não conseguiu ler nada. Várias tentativas depois, o médico concluiu. Bom, só tem um jeito, vamos ter que operar. Depois da operação, Manuel perguntou ao médico. E agora, doutor, o senhor acha que eu vou conseguir ler tudo? Claro que sim, a operação foi um sucesso. Manuel todo contente. Poxa, doutor, como a medicina tá avançada, né? O senhor acredita que antes da cirurgia não, eu era analfabeto? Não. Tadei, né? Meu Deus do céu. Olha só, no mundo dos relacionamentos é um vai e volta, né? É. O Mauro Machado, o pai da Anitta, assumiu que agora tá num relacionamento sério e apaixonadíssimo, segundo o Jornal Extra, pela Jéssica Alves, que é de São Pedro da Aldeia, onde ele também mora. Ainda de acordo com a publicação... né, menino? Da aldeia. Aí, na segunda publicação, estão juntos desde o final do ano passado, mas assumiram apenas agora. Ah. Os pombinhos ainda são muito discretos sobre o relacionamento. Ela deve ser mais nova que ele, né? Ainda não postaram nenhuma foto juntos. Eles já tinham sido flagrados antes, né? Mas o Mauro tinha negado um relacionamento, né? Ele falou que é um relacionamento bem breve. É que é muito famosão ele, né? Meu Deus. É, diz que ela não é famosa e não está acostumada à exposição. Ah, e ele é famoso. Ele é muito famosão, né? Ele ficou conhecido depois que ele entrou pro Instagram como Pai Nito, né? Pai Nito. É, mais uma forma da Anitta vender o nome dela. Aproveitando, a Anitta, aliás, é marqueteira ao extremo, nossa. Né? Jesus. Ela é um botini de saia. Vamos para a piadinha aqui, olha. Piada. Todo dia quando passava um avião sobre a casa de Manuel, ele dizia tchau, Araújo. Tchau. Adeus, Araújo. A Maria entregada perguntou, Manuel, como sabes que o nome do cara lá em cima é Araújo? Horas, Maria. Quem viaja pelo mar é Marujo. Nossa. Então quem viaja pelo céu é Araújo. Meu Deus, mano do céu. Com essa vou tocar. Essa ganhou a pior piada do dia. Mano do céu, né? Te encontrar, nós vamos comemorar. Me encontrar.

place that get my feelings involved. Stop returning my calls, the flaws turning to walls and barricades. And I'm too far gone in all the wrong ways. And every long day is a bad one. I can't make you call or make you stay. Take you off a pedestal. So I get lost in modern music, watching movies, talking to the walls in my room, walking through the halls in my head, just trying to make sure it all makes sense. I ain't made of money, maybe someday you can take it from me. I'm up too late thinking about you. And MIA for 3 nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. 3 nights at the motel under streetlights in the city of palms. Call me what you want, when you want, if you want. And you can call me names if you call me up. Voltamos com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Lembra que na Band das antigas tinha, como é que é, a sessão Faroeste, né? Sessão Faroeste. Terça sem lei? Segunda sem lei. Segunda sem lei? Segunda sem lei. Nossa. E sexta sexo. Sexta sexo, é. Toda vez. Fiz filmes em preto e branco. Lembra do Trinity? Trinity tinha o Burt Reynolds. Burt Spencer e Terence Hill. Isso. Burt Spencer e Terence Hill. É, o Trinity era muito legal, cara. Muito legal. Era meio com comédia. Aí daqui a pouco eles também já não estavam só no West, eles estavam na cidade resolvendo. É muito legal, muito. Verdade. E tem os clássicos, né? Sete Homens e um Destino. Um Dólar Furado. Dólar Furado. Teve até um. Macacos Me Morda. É. As dublagens daquela época. Isso já mais nos anos 80 teve Yugen's 2, Jovens Demais para Morrer. Verdade. Foi um clássico teen em versão faroeste, né? Inclusive que estourou a música. Era do Bon Jovi, né? Bon Jovi, Blaze of Glory, né? Isso, Blaze bon of Glory. E o Faroeste Caboclo veio quando? O Faroeste Caboclo veio quando não tinha medo nem o tal João de Santo Cristo. Né? Ele era santo porque ele sabia morrer, sabia, né? Sabia morrer, mas ele não sabia economizar. O Bon Jovi participava desse filme aí, né? Ou não? Não, Jürgens, não, o Jürgens não. Eu acho que eu era... Era o Jimmy. Cara, tinha muito ator, mas eu não lembro os nomes. O You Can't See. Eu não lembro, mas prossiga com isso. Prossiga. Quero falar o seguinte: mês de fevereiro tá acabando, mas ainda está cheio de ofertas. Aproveite hoje e amanhã no Dog King. Confira segunda e terça, quarta entrega grátis todos os dias da semana. Um adicional diferente. Tem mais em sabadão e domingo. Comprando 4 lanches, você ganha um dog simples. Presta atenção, sabadão e domingo, comprando 4 lanches, você ganha um dog simples. O Dog King é bom demais, porque o dog lá de simples não tem nada. Não. Na União da Vitória, esquina com a Guanabara, e o delivery, fone 3055-5551, a partir das 18 horas. Quer comer bem? Rapidão? Dog King! Ei, patrocinando o programa Yo-Yo da Super Jovem. Tá rolando a nossa emboquete. O que você faria com 200 milhões de reais? Meu, muito dinheiro, né? Muito. Manda triste. Aí seu áudio com o nome completo, 988-222-300, valendo um par de ingressos pro Cinemax. Tem áudio do ouvinte, vamos ver. Vamos ouvi-los. Boa tarde, gurizada da Super Jovem. Aqui é o Bruno Quadros, aqui da Cidade Norte. Bruno Quadros. Cara, se eu chegasse a ganhar na Mega, o que eu faria? Contratava um advogado muito bom. Você já foi. Já foi. Fala, galera da Tem Super. Tem dois novos ali. Dois novos? São os últimos aqui. Aqui é o Rodrigo Júnior. Olha, se eu ganhasse esses 200 milhões, eu ia comprar uma fazenda, sabe, assim, bem grande... Ia pegar, fazer uma piscininha, comprar um narguilé top, ia ficar na beira da piscina fumando e bebendo. Que legal. Sem nada pra fazer. Já tá bêbado pelo jeito. Morrer de câncer. É culpa desses narguilé. E aproveitar bem a vida. 10 anos só. Olha só, 200 milhões ia comprar um narguilé top. Você podia ir pra Dubai, né? Fumar o narguilé. É verdade. Direto lá pra China. Você podia ir num vulcão e fumar direto da fonte. Tem mais um aqui. Boa tarde, aqui é o Luiz Mas. Peraí que não entendi. Luiz Mas. Boa tarde, aqui é o Luiz Mas. Então, com os 200 milhões aí da Mega Sena, Eu acho que eu abriria uma mecânica especializada em maré. Eu ia ficar mais rico ainda. Bomba atômica, né, cara? Muito bem pesado, bem bolado. Como é que faz pra participar, guerreiro? Manda aí seu áudio no 988-22-2300. Se você quer comprar o narguilha, quer fazer uma fábrica de enfim, o que você quiser. Sim. Como você gastaria seus 200 milhões? Tá valendo conta, ingressos pro Cinemax. Isso, Beltrão, isso mesmo, né? Um par de ingressos pro Cinemax. Isso inclusive, mesmo. Tem vários filmes que estão em cartaz, inclusive o Parasita, né? Que foi o grande filme. Sensacional. Já vi, é muito legal. É? Eu quero assistir. Muito, é vale bom, a pena, bom, vale então a pena vou, mesmo. Então vou assistir, com toda certeza. Ah, olha só. Diga. Quando a mulher perguntar, amor, você não tem nada pra me contar, não? Pode saber que a casa caiu, meu parceiro. Já sabe tudo. Fio. A banda BTS bateu o recorde de audiência na estreia do YouTube nesta quinta-feira, ontem, com o lançamento do clipe On, segundo o site da revista Variety. Após minutos no lançamento, o vídeo contava com 1,54 milhões de espectadores minutos simultâneos. Nossa. 1 milhão e 400. É, com o clipe da música do disco Map of the Sound. O grupo sul-coreano já conseguiu mais de 42 milhões de visualizações até o momento. Nossa. Eu só repete o nome da música. Deixa eu ver aqui onde é que tá. Não é Up, On? On. É que era tão pequena a música que eu tinha que dar uma enfatizada, pois né? É que assim, é como americanizado. Como é coreano, é. Não, como é coreano. Coronavírus. Ai, ai, ai. Casal moderno. Casal moderno, pra você que tá querendo arrumar um esquema. Casal moderno consiste em duas pessoas que namoram, são felizes e depois de um tempo vira relacionamento aberto. Então. Cara, relacionamento é o nome mais moderno pra chifre, né? E ainda mais o aberto. O meu filme. Aberto abre o chifre, um pra cada lado. É, um pra cada lado. De aberto só o negócio lá, né? Só o chifre. E o apresentador José Luiz da Atena se irritou com uma reportagem exibida. Essa reportagem foi exibida em seu programa O Brasil Urgente, da última quarta-feira, que mostrava bandidos assaltando motoristas na região da Ponte do Morumbi, isso lá em São Paulo. E aí o Datena fez um desafio aos ladrões, dizendo o seguinte: cara, é corajoso, bicho. Ele falou, ó, vou passar por aí na região da Ponte, Zona Sul de São Paulo, para ver se tem policiamento. Se eles, os bandidos, quiserem me roubar, eu vou passar por aí às 19h45, mais ou menos. Vai lá me roubar, vai, desafiou o Datena. Ei, falando nisso, agora eu vou fazer um desafio. Corajoso, cara. Datena. Vou dar uma de corajoso também. É. Cara, eu tenho o costume, às vezes, de esquecer o carro na frente de casa. E teve uma noite que meu cachorro ficou muito bravo. E eu, deve ser o pessoal que recolhe o lixo à noite, né? Aí meu pai foi olhar e ele achou que tinha um gato, alguma coisa debaixo do carro. Daqui a pouco saiu uma mocinha de trás do poste, carro. Assim, atrás do poste, e desceu, assim, uma noiadinha, né? Desceu bem de boas, assim. No outro dia eu fui ver, o carro tava revirado. Tinha levado, tipo, algum troquinho que tinha, assim, e tudo mais, o carro revirado. Falei, eita, tem que ser esses noiados do satanás. Que fase, né? Isso é culpa desses narguilhos. Vou fazer igual da Atena, viu? Eu deixo meu carro sempre na rua, lá no Cristo Rei. Passo lá de novo, vou ficar esperando dessa vez. Pra roubar. Tá valendo a emboquete, par de ingressos pro Cinemax, e tem mais áudio do ouvinte aí que acabou de mandar aqui no nosso WhatsApp. Vamos ouvir aqui então o áudio do ouvinte. Boa tarde, aqui é o Johnny. Mas olha, eu com 200 milhões, eu compraria um Corsa. Tá lava no chão, que nem o pessoal pesado daqui de Beltrão. Enchia de som e partia pro contorno. Ah, exato. Com um combo da escova ainda, bem louco. Só pra perder pra polícia. Boa! Só pra perder pra polícia. É verdade. Mando baixo Beltrão aí. Mando muito baixo. Bom esse. Qual o nome desse, guerreiro? Muito bom. Ele fala no câmbio. Vamos ver só pra saber o nome dele. Só pra perder pra polícia. Boa tarde, aqui é o Johnny. Mas olha, eu com 200 milhões. Eu compraria um Corsa. Eu pensei que ele ia falar Hans. Tá lava no chão, que nem o pessoal pesado daqui de Beltrão. Enchia de som e partia pro contorno. Boa, boa. Com um combo da escova ainda, bem louco. Só pra perder pra polícia. Nossa. Pois é, e já compra o narguile. Não, compra o ai, ai, cara. O narguile bem top. Eu esqueci, né? Tem mais um aí. Tem outro? Compra o narguile bem top. Bem top. Top. Tem mais participação. Boa tarde, eu me chamo Thiago Machado, queria participar desse trem de vocês aí. Se eu ganhasse esses 200 milhões, ia comprar aquele DVD do San Marino gravado na Argentina ao vivo. É muito bom, bom, bom. E uma TV de umas 80 polegadas. Eu assisti o dia inteiro o Negão e o Magrão cantando. E é claro, né? Ia comprar uma cerveja Kaiser bem geladinha pra acompanhar ao som do San Marino ao vivo. Tá criatividade, né? Tá rendendo. Sejam criativos assim, hein? Demoraram, mas vieram. Tão vindo legal. Ó, tá valendo par de ingressos aí pro Cinemax Beltrão, na sessão que quiser, né, Jorjão? Isso, escolhe o filme. Isso, manda sua mensagem de voz aí dizendo pra Emboquete do Ioiô o que você faria se você ganhasse 200 milhões de reais na Mega Sena. Vamos tocar uma música? Bora. Traila, a toda tu amiga que leye, bailándome en la pista que modele, hagamos que la música nos lleve, DJ que el bajo suene, baila hasta que salga el sol, baila hasta que salga el sol. Na Super Jovem tem mais participações aqui na nossa Emboquete, né, Guerreiro? Tá fervendo. Responda o que você faria com 200 milhões de reais na sua conta da Mega Sena. É muito dinheiro, né? Tem mais participação aqui. Vamos ouvir a audiência. Pra fazer da polícia, igual a gente fazia no GTA, tá ligado? Isso aqui já tocar foi. O terror na cidade. Uhum. Não é criatividade, não. É meu sonho isso aí. É o sonho de vida. É, então a participação da audiência através do 98822-2300. E olha só, a gente tava falando que o prêmio é ingresso aí pro Cinemax. Está em cartaz no Cinemax. Minha Mãe é uma Peça 3, Parasitas, Sonic o filme, Bad Boys 2, 1917, ganhador do Oscar, Aves de Rapina, o conto aí da Arlequina, né? A Jumanji, né? Com o The Rock. E ainda Frozen 2. Tem o 2, 4, 6, 8 filmes pra você escolher, tá? Vamos ouvir aqui o início da participação, né? Boa tarde, meu nome é Lucas, queria participar do quadro Emboquete. Se eu ganhasse 200 milhões na Mega Sena, queria comprar um Chevette hatch, tudo podre, turbinar, sair tocando terror só pra se incomodar. Só pra incomodar. Pra fazer da polícia igual a gente fazia no GTA, tá ligado? Tocar o terror na cidade. A gente já tinha pego metade do áudio dele. Não é criatividade, não. É meu sonho isso aí. É o primeiro lá do queria atorar o pau. O outro. Tá fora da ordem. Só mandem um áudio, gente, porque daí a gente não consegue achar o. Senão fica fora da ordem. Tá chegando aqui, áudio, né? Aí. Só mandem um áudio. Tá? Tem mais, Guerreiro? Tem um áudio aqui, o ouvinte mandou. Não sei se áudio dele é um arquivo de áudio, né? Mande-nos aqui pra gente rodar. Processando. Quem sabe faz ao vivo. Manda aí a sua resposta, o que você faria com 200 milhões na sua conta, 988-22-2300, conta pra gente, hein? 200 na sua conta, dá pra fazer alguma coisa, né? Caramba. Mandou aqui? Mandou. Vamos ouvir. Com 200 milhões eu compraria todos esses lotes vagos aí no centro de Beltrão, colocaria uma casinha de madeira em cima de cada lote e um casal de idoso morando em cada casinha. A obrigação deles seria apenas ficar com fogão a lenha aceso dia e noite fazendo fumaça para incomodar a vizinhança. Foi criativo. Bem criativo mesmo. Manda sua participação aí, 988-22-2300. Daqui a pouquinho tem mais. Mais um fogãozinho de lenha tem seu valor, né? Tem seu valor. Comida, fogão a lenha. Pinhãozinho na chapa. Feijão feito no fogão a lenha. Essa Julina tá aí, né? Uma polentinha. Nossa, como é que é? Brustolada, né? Brustolada. Polenta com o queijo em cima, né? Salame. Gordinho pira. Para. Yo-yo. Super Jovem. Hey, você ainda não percebeu. Tipo Raimundos. É assim, dias de luta e dias de glória. Só os loucos sabem o que a gente faz em um segundo. Nosso amor ninguém supera. E se eu contar dar uma novela, o que é nossa é luz. E se cortarem a luz, a gente vai jantar. Dancing with some Jovem, a rádio do verão. E se eu te disser que não estou nem dormindo? E se eu te disser que não estou nem saindo? Tanta gente, mas ninguém me interessa. Eu sinto sua falta. Vejo na TV um filme repetido. Pra matar o tempo eu devoro os livros. Mas quando a saudade sofre meu ouvido, eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim, com um furacão dentro de mim, perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta. Impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória. Tatuou meu coração e minha vida fez história. Fomos um casal de inveja. Nós tínhamos defeitos tão perfeitos. Difícil acreditar, pra mim não acabou. Duvido que não tenha nenhuma pontinha de saudade. Se existe amor, esquece a vaidade. Vejo na TV um filme repetido. Pra matar o tempo eu devoro os livros. Mas quando a saudade sofre meu ouvido, eu sinto sua falta. Às vezes eu acordo assim, com um furacão dentro de mim, perdido e carente de uma ligação, querendo uma resposta. Impossível não lembrar do nosso amor, da trajetória. Tatuou meu coração e minha vida fez história. E se eu te disser que não estou nem dormindo? Na Super Jovem. Não entendi. A galera mais louca do rádio. Não entendi nada aí. Ioiô. Para a reta final do Yoyo de hoje, agora 10 para as 4. Eita! E agora a gente vai. Aí tem mais um áudio antes do resultado da nossa emboquete de hoje. Antes o ouvinte falou que ia comprar um monte de lote, né? E botar as casinhas para fazer fogo. E outro complementou aqui o áudio, ó. Vamos ver. Mas olha, se eu ganhasse 200 milhões, eu ia comprar um monte de lenha só para esse cara que deu essa ideia de ficar incomodando o vizinho com fumaça, mano. Boa ideia. Boa. Pessoal, tá compartilhando ideias. Tá compartilhando. E hoje a nossa pergunta, né, era o que você faria com 200 milhões da Mega Sena? O que você que não faria? Não saiu pra você, saiu lá pra pro Nordeste, né? Sempre pra lá, né? Foi dois que ganharam. Acho que foi no Norte, eu acho. Eu não conheço ninguém que ganhou. Quem levou foi esse aqui, ó. Áudio bem criativo. Ó. Boa tarde, eu me chamo Thiago Machado, queria participar desse trem de vocês aí. Thiago. Se eu ganhasse esses 200 milhões... ia comprar aquele DVD do San Marino gravado na Argentina ao vivo, que é muito bom. Vamos ver como é que é esse San Marino. E uma TV de umas 80 polegadas. E assistir o dia inteiro o Negão e o Magrão cantando. Desse jeito. Ia comprar uma cerveja Kaiser bem geladinha pra acompanhar ao som do San Marino ao vivo na Argentina. É, eu quero aquela, ele não é criatividade, trai. Não, é meu sonho isso aí. Sonho de vida. Então vamos tocar pra ele um pouquinho de San Marino. Sonzão, hein? Sonzeira. E ele passa aqui na portaria da Super Jovem com a sua identidade e retira os seus ingressos, um par de ingressos pra poder levar o namorado, a namorada ou quem ele quiser pra curtir o seu filme preferido no Cinemax. Como é que é? Assim, ó. Brasil, Vamos nessa. Com o som de San Marino, a gente diz tchau pra você. Tchau, gente. Até mais. Todo mundo sabe que ele te trai. Mesmo que ele negue, eu sei que ele sai com várias garotas aqui da cidade. O que me dói, você acredita nele? Isso me dói. Você planta sonhos, ele destrói. Abra o seu olho, ele não vale nada. Você pensa nele, você gosta dele, e ele nem tá aí pra você. Eu fico aqui sofrendo, fico te querendo. Você finge que não me vê, bota a mão pra cima.